0060, no solo aos 32, lista direito, chame solo na frequência 121 decimal 9. Tango, Bravo, Kilo, Luiz, autorizado, táxi até a ótima, reporte para o ingresso da 17. 5220, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. O Vitor Charlie Hotel dá presente, boa rotatória. Rotatória dá presente, Vitor Charlie Hotel. Ação do Pouso Norte, Rosão mais zero. Torre Salvador, trip 5220, passando o externo, baixar travado. Trip 5220, autorizado, pouso, pistão na zero, vento 140 graus, 111 nós, QNH 1020. Livre pouso, trip 5220. Charlie Hotel, visual com campo? Completamente visual, Vitor Charlie Hotel. Torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, boa tarde, UFS-6740, com a Papa. Voo 6740, desce ao 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 6740. Sou eu, Victor Charlie Hotel. Vitor, Charlie Hotel, autorizado, final da 97, posso baixar a travada? Tomarei final, baixar a checada. 35 a bordo, Natal. Brasil 4 de ouro, meu retorno, na alta quantidade. Vai, se Salvador, 5220. 5220, 5220, 5220. 0, e a Índia e Alfa 28, Lambo 2. E o gol 2-0, próximo Pantera da Flávia. 1260, autorizado a linha de decolar, pistão a 0, vento 130 graus, 08 nós, QNH, 1030. Entendido, a linha de decolar, 1-0, gol 2-0, feliz. Bravo, que Luiz, autorizado a linha e mantém pistão no 7. Céu no solo 39 e via direita ao estacionar para conhecer eles. Correção 6740, desce para 2000, ajuste agora é 1020, Duna Livre LS, aposta brisada. Aqui Luiz, que autorizou a decolagem, pista na 7, vento 1270 graus, 08 nós, QNH 1020. Solo Salvador, monitor, meu gol na 77, motor marcado, cadê? 2.1. Confirma, eu vou 1.7, tem informação, cadê? 2.1. Guardando foto da El, Lusa, Leu, ligou no 777. Gol 260, contato, sobe ao 390, veio da PUCA. 390 na PUCA, gol 260. Positivo na minha escuta, corredor Axé, condições visuais, reporta o farol da barra, confirme sua intenção de voo. Tente, copiado. Salvador, visual com a pista web 6740. Se tiver 740, completa final, chega o trem em torre 1895, uma pouso. Confirma a frequência na torre? 118.95. 1895, obrigado. 6740, checar o externo, baixar o trabalho. Web 6740, autorizado por pistão 0, vento 160 graus, 10 nós, QNH 1020. Autorizado pouso, pista 10, objeto 6740, ajustado 1020. Valor da 3291, pushback acionamento no meio. 740 no solo 50, livre direito, chame solo na frequência 121 decimal 9. Livre direito é solo 209, é 740. Salvador, objeto 6740, livrão. 6740, Alfa, manter antes da Juliette, aguardando para ingresso, portal 10. Bravo que o Luiz, que diminui a frequência agora até o regresso, bom voo. Thank you. 26. Já, Alfa 28 mais 5, controlar, eu vou. Tá 3191 para o TAC, 192-330, Campina. Bateu atrás do Boeing, 320, para a torre, tá 3191. Você bateu 119-319-3191. Autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 140 graus, 08 nós, QNH 1020. Vono 431, contato radar nível de voo no 70, tá com vana pro de toque, confirme. Salvador, muito bom dia, tá 3191, posso perdão 90 pronto. Um 3191 autorizado, alinhar e manter pista no 0. Ali manter não no 0, tá 3191. Aos 56, eu me encontro na frequência 120.8. 208, bom, 19777. Contato radar sobre nível de voo 340, CD da EL. Tira a sensação, até o 340, nada, EL, voo no 37. O 01431, confirme a proa. 431, proa de toque, 335. O 1431, na proa de toque dela é 075. Positivo, cor completa a direita na proa 075 sobre vetor, 075, o limite será o QDR, 290 de Simbra. 3191, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 099, QNH 1020. O TAN 3191 no contato, o radar estabelecido sobre o 340, seda da EL. 340, Lima Juliette, desce para 2000, ajuste no 020, livre LS, reporte estabilizado. Exemplo 2000, no 020, livre LS, tem reportado, mais que 2000. Contato radar cruzando o nível de voo 115 em descida ao 090. Sua descida está reautorizada até o nível de voo 050. Está sobre vetor, mantendo a proa 070. 070 limite será o QDR 290 de Simbra, onde já somos perdidas as comunicações na proa de Simbra para interceptar o final do procedimento. Irmão 90, 150 graus, 089, QNH 1020, reporte fora do sol. Sente, copiado. Charlie Alfa Tango decolado ao 01, no chame controle na frequência 120 decimal 1208. Papão meu Charlie Alfa Tango, prossiga. Positivo, decolado, está ingressando na linha do litoral para a Serra Direto Bravo Delta.